Prepare-se. Está chegando o maior e melhor evento de saudade no norte do Brasil. Fest Saudade 2020, original. Sábado 7 de março na Via Show, reunindo as maiores e melhores aparelhagens de saudade em um só evento. Pop Saudade 3D, Sideral Digital, o som do amor, luxuosa carroça da saudade, Príncipe Negro Retrô, Siqueirão, Pássaro Fênix, lendário Rubi Saudade, juntos em um mega evento, com 12 horas de duração, início 5 da tarde até as 7 da noite, portaria liberada e carteirinhas de todas as aparelhagens válidas até 10 da noite. Ninguém vai ficar de fora desse duelo nostálgico e inesquecível de saudade. Sábado 7 de março na Via Show. Fest Saudade 2020, original. No final, você escolhe o vencedor. Essa é a covarde! Bora chegar assim, vigia! Pop Saudade, vem! As almas desse falso amor irá ferir um de nós dois. Não me leve a mal, não quero me envolver. A fantasia não deve existir. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir. Não quero um amor assim. Não vou permitir. Não, eu não quero. Abraçar com muito carinho também meu parceiro Guinho, da Papelada de Calçados. Ele e o seu grande amor aqui curtindo o Pop Saudade, olha. O ar é frio, como a sua voz me deu. E aí, como é que é? Amor sem fim, só mentiu sobre o prazer. Depois, rio do sentimento de amar. Não sou nem cantar. Tão real quanto. Ela chegou, meu irmão. Mega Fabiano está na área. Eu não vou chorar por você. Eu não vou deixar. DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Irão, irão. Não vou permitir o fim. Assim, não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir o fim do sonho. Arreda que a Popline chegou. Pra cima, meu amigo Kingo. Kingo, Kingo. Segura, meu irmão. Não me leve a mal. Não quero me envolver. A fantasia. Meu amigo Charlie, o Neco, tá na área, bora Charlie. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir. Não, eu não vou permitir. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Abraçando bem pra galera, CL Digital de Bragança aqui com a gente, olha. Muita coisa de nós dois. Rapaziada de São João de Pirabas, tá no circuito também, obrigado. Eu já sei que não te quero. A super máquina do tempo. O amor não é sincero, bem melhor assim. Você nunca leva a sério. nós dois. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero, bem melhor assim. O Wilson Marinho e a equipe 10 Conto da Saudade. É Bob Saudade na veia. Para o Wilson Marinho, hoje ele está rompendo fronteiras aí, junto com os covardes, as fanáticas. E as popete hoje sendo representada pela Tani Cabral aí, olha aí. A saudade fica por trás, meu amor. E o coração? Meu coração. Guardado muito amor pra dar, a pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração, nosso amor não passa de uma ilusão, de nós dois o meu coração. Tem guardado muito amor pra dar, a pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração, nosso amor não passa de uma ilusão, de nós dois. Dani Cabral, ela gosta do Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Fala, só lembrando que hoje, domingo, tem Pop Saudade no Carabaju, né, gente? Cerveja R$1 no começo ao fim da festa. É mais uma da Fabiola. Meu coração tem guardado muito amor pra dar, a pessoa certa que me amar, sem magoar. E quando o amor invade o coração, acende, sai de sério, fica cega de paixão, oh, oh, cega de paixão. De paixão. Só faz sentido a vida se aqui comigo pode estar o meu amor. Meu amor, bem-vindinho. Carlinho e Edilene, o casal viajante do Pop Saudade 3D. Acabaram de chegar, meu irmão, chega ao lado aí do casal Raiz. Bora, Tilano, bora, Rayane. Nunca mais vou deixar acabar, porque descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você, meu amor. Só com muito carinho também essa figura, que a gente tem um carinho muito grande aqui no Pop Saudade. Nosso parceiro cantor Marcelo Vaz, arrepiando no salão. Bora, Marcelo! Quando o amor invade o coração, acende, sai do sério, fica cega de paixão. Pop Saudade. Vem ser Pop Saudade, você também. Também. Bem juntinho, meu amor. Por você eu faço mil loucuras. Sou capaz o mundo todo lhe dar. Meus momentos de felicidade nunca mais vou deixar acabar. Porque descobri. Descobri que eu não vivo sem você, meu amor. quem fala é o Barba Negra de novo. Onde está o tal de Naldo? Cadê a Rayane? Mais pólvora, meu casal raiz do pop saudade. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando. Rapaziada de Pirabas, olha o Everton, o Léo e o Valdir Nilson aqui com a gente, obrigado, né? Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. Você fica com ela, eu vou embora, triste pra sempre. Pop saudade 3D. Beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixou doida, sem jeito e chorando. Alexandre do Whisky, aqui é a vampira, meu lindo. Me leva contigo pra passear de carro, vai lindo, me leva. Sozinha. Olha aí, Thaís. Se você fica com ela, eu vou embora. Quero deixar a presença aí também do nosso Acelo de Leno, lá no Musistar aqui com a gente. Também o DJ Brito, saudade, um abraço pra você. DJ João Paulo, da época, Vascão da Vigia. Um abraço a toda essa galera que chega pra recordar aqui no Pop Saudade. Nosso muito obrigado, tá, gente? O amor. Deixa eu vender um peixe aqui do Fenômeno Azul. Trazendo aí o astro internacional Vanderlei Andrade, juntamente com a lenda no... Nova Dimensão, dia 26 de janeiro, tá, gente? Lá no Bar da Mangueiras, a partir das 5 da tarde. Vamos lá, então. Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. Se você fica com ela, eu vou embora. Pop saudade. O que eu preciso te dizer? Pra de uma vez te convencer que eu preciso de você, que eu não vivo sem você, que eu não posso. Olha, gente, pra você tirar o gosto aí, temos a batata, a carne na chapa e o tacacá, meu irmão. É. Cada momento que a gente passou ficou na lembrança, meu amor. Não me deixe só. Vou pelas ruas buscar você. Na noite escura encontrar você. A minha vida é amar. Está na área, Carmen. Ei, Michel, aqui é a vampira, meu gato. Você dança muito, nossa. E a Carmen, não fica com ciúmes de você, meu amor? Pra de uma vez se convencer que eu não vivo sem você, que eu preciso de você, que eu não posso mais ficar assim, distante. Olha quem tá na área, meu irmão, Salsicha. lá no Gomar, curtindo o Pop Saudade. Eu vou chorar. Sou Sussu. Eu sou Sussu. Vou pelas ruas buscar você. Na noite. Olha a Madonna da Vigia. Alô, Madonna. Para recordar, só no Bob. Eu sonhei e esperei o seu amor, e o meu coração se acostumou a sonhar com você. E de repente eu te encontrei, eu vi no seu olhar. Cadê o Pretinho? Cadê o Pretinho? Alô, Dalton! O grito do Guto, duvido. Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Eu acordei e o mundo inteiro acendeu. Não para de brilhar e o meu olhar sobreviveu. Pop Saudade. Eu Pop Saudade. Meu grande. Cadê você? O som do povão. Artilharia! Pode chover, o céu cair, que nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim. É só pensar em você. Aí, tio Lauro, duvida, dancinha, duvida. E aos nossos corações, se eu mando te esconder num grande muro de visor. Agora eu vou invadir o setor do Carrilho. Encontrarei tudo por conta dele mesmo. Só os tolos podem pensar que o amor se deixa enganar. Nada poderá mudar os rumos da paz. Bora emprejar o Quiro da Papilar de Calçados. Ele e as suas esposas aqui com a gente curtindo. Obrigado pela recepção, tá vindo. Recebeu muito carinho, DJ Paulinho Boy, a minha esposa e meu primo DJ Dalton, lá na sua residência. Alô, Quiro, tamo junto! Banda Mistura Tropical para o seu coração. Pega aquele suco de maracujá, meu irmão. Bora, bicha! Alexandra! Esse amigo Sonieri aqui com a gente, obrigado, olha. Curtindo o Bob Saudade. Aconteceu, estava escrito assim. Eu em você, você em mim. Eu te encontrei. Meu grande amor. Grande amor. Você brigou. Você brigou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Tem que perder para valorizar. Você, você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Bilu, bilu, bilu. Ter você. Ei, bilu, bilu, bilu. Meu gato. Cadê você, gostoso? Vim bater uma foto da vampira. Quero postar no Instagram. Eu adoro. Aí você vai saber. Me perdeu. Meu amigo Charles tá com a gente, bora Charles! Amor. DJ Paulinho Boy. Só celebridade aí, olha! Bora, Chileno! Chileno! Lá do Mozi Chá, meu parceiro DJ Brito Saudade e o DJ João Paulo, na época, Vascão da Vigia, né? O Dileno, o Brito também que faz parte lá das aparelhagens das antigas. Forte abraço aí. Vem ser pop saudade você também. 3D. Você brincou com os meus sentimentos. Queria te amar. Pra quê? Pra sempre amar. Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. DJ Paulinho Boy. Empresária Fabiola Star, a mulher do Vrá. Alguém que vá me amar. Meu irmão, o close é com ela, né? Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Aí você vai saber que perdeu. Muitas vezes a gente tem que perder para aprender a dar valor nas coisas. É como essa música aí, olha. Você perdeu. Como diz aquele ditado, né, gente? A gente só dá valor depois que veste. Por quê, né, cara? Você me perdeu. O som do povão. Ei, Dentinho, aqui é a Vampira, meu gato. Eu quero uma cena bem romântica, porque o DJ Paulinho Boy vai começar a covardia. Ei, pera, não fica com ciúme, bebê. Você joga nossa foto no telão, eu tô afim de covardia. Vai, meu Paulinho Boy, mete, começa a covardia. Essa não, covarde! Então, bora! Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais. Dentinho, tira só um pouquinho a velocidade dos movimentos, quase dando prego, vai. Bem romântico, vai, meu filho, vai. Bora, pera. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Aí, gordinho. Buscando ainda mais o coração. Pera, o céu é longe, bem romântico, vai, tu vira. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Vem ser pop saudade você também. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Queremos agradecer de coração todas as pessoas que chegam surgindo pra curtir

rapaziada de São João de Miraba está com a gente aqui no Pop. Essa noite eu não dormi. Olha a Madonna. Só pensando em você. Dá-lhe Madonna. Madonna de Vigiana. Descobri o teu abraço. Pop, Pop saudade. Ao dog aqui agora, hein? Um pedaço do infinito. Ia bater a bola. Entre beijos, abraços e gritos, ponho estrelas no teu corpo. Põe o sol na minha vida. Vai com calma, Alexandre. Nosso amor é tão bonito. Pop saudade. É gostoso demais amar você. É gostoso demais, tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. Pop! É gostoso demais amar você. É gostoso demais, tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. Som do Pop! Dia 8 de fevereiro, estamos de volta na cidade modelo, Castanhal. Show do Pop Saudade. Deixa eu nos convidar, olha. Essa noite eu não dormi. Só pensando em você. Descobri no teu abraço. Pop Saudade 3D. Eu deixo as presenças também da minha esposa, a Eri. É muito raro dar curtir um pouco no meu trabalho aqui. Que nosso final de semana pra acompanhar o Covarde aí. Obrigado, tá bom? Sempre pelo apoio, olha. É gostoso demais, tanto prazer. DJ Paulinho Boy. É gostoso demais fazer amor. Pop Saudade! É gostoso demais amar você. É gostoso demais, tanto prazer. A super máquina do tempo. É gostoso demais fazer. Daqui a pouquinho, Madonna. Com você. É gostoso demais amar você. É gostoso demais. Pop Saudade. Eu tenho tanto amor para te dar. E nunca, meu bem, vou te deixar. Essa música vai só pra quem é feliz no amor aí, era. Tu és o que eu sempre sonhei. O amor que eu tanto esperei. Fala pra ela, Carlinhos, senhora Edilene. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. A todo instante quero estar contigo. Tu és meu mundo, meu abrigo. Ele quer gritar. Quero gritar ao mundo que sou feliz. Sou feliz. Não grita! Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho. Dá-lhe, Paulinho Boy. Eu tenho tanto amor para te dar. E nunca, meu bem, vou te deixar. A super máquina do tempo. Tu és o que eu sempre sonhei. O amor que eu tanto esperei. Tanto amor eu tenho pra te dar também.

Rafael também, a comitiva Mega Shopping da Carroça da Saudade. Vamos fazendo uma vigília aqui no Pop Saudade. Sintam-se à vontade, meus queridos. Sejam bem-vindos. A casa é nossa. Pelo teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paz. Eita, Madonna. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Isso é loucura, isso é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero que... E vai partir no amanhã. O que vou fazer pra ela ficar? Baby, vai partir no amanhã. O que posso fazer? Ela não vai ficar. Vamos lá então, vai. Ela precisa ir, eu sei. E aí, Brito Saudades, a senhora Banner. Ao lado, aí no nosso agelo de Leno. Lá no Buzichá, alô de Leno. Um abraço, meu irmão, a nós. Também o DJ João Paulo. João Paulo na época. Vascão de Vigia. Quase me mata. Se me diz e não. Vamos lá. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Ao amanhecer, uma porta vai se abrir. E o caminho certo pra ela seguir. Baby, vai levando os sonhos meus. Posso fazer se ela partir? Baby, eu vou te encontrar, meu bem. Não se preocupe, amor, eu vou sempre te amar. Eu sei que tudo pode acontecer, mas é eu. Eu tenho medo de perder você. Oh, oh. Mega Pop Show. Vejo você toda molhada, anjo, serpente, mulher amada. Sabe o que quer e faz, homem sorri, chora, sente prazer, vibra, se entregar como menino seu amor. Tudo acontece aqui no vai e vem sem fim. Pra mim o tempo traz. Olá, família Sabotano, daqui no Bop Saudade, obrigado pelo carinho. Só curtindo de bom, sou no Bop. Bora, Charlie. Bop Saudade, eu te amo. Você faz eu viajar, olha. Você me faz viajar no tempo. E no comando quando tem DJ Paulinho Boy e DJ Dalto tocando na máquina do tempo da recordação. A super máquina do tempo. Tudo acontece aqui no vai e vem sem fim. Pra mim o tempo traz saudade. Banda Mega Pop Show. Rapaziada de Pirabas, fazia um tempo que eu não vi essa galera, olha. Pintando aqui, vigiora. Pra curtir o Pop Saudade. Dia 11 de abril, tem Pop Saudade em São João de Pirabas. Aniversário do Macaxeira, do Lebosso, na sede do Bacuri, né, gente? Pop Saudade 3D. E aí? Tudo acontece aqui no vai e vem sem fim. Pra mim o tempo traz saudade. Pop Saudade, eu te amo. Você me faz viajar no tempo. Pop Saudade, eu te amo. Você me faz viajar no você terminou com ele, tá chorando. Que é água com açúcar, oh, meu amor. E se eu te contar que a água acabou? E o açúcar que tem é só do meu amor. Como é que é, meu irmão? Que coincidência, oh, eu sozinho e você só. Que a gente não se amarra. Pop Saudade. Sempre dá um nó. Eu sei que cê quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir. Olha quem tá na área, o birrado do Esguinho Clau. Está o meu, por favor. De pirar, mas olha aí. Se não servir, você joga fora, vai embora e diz que não tem. Alô, bom dia! Mas antes disso, provo mesmo meu. Pop Saudade! Aere. Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu, A, sem te tirar do colchão, A, quem é que tira o seu mel, A, te deixa molinha no chão, não tenha dúvida quem, A, te traz do céu pro colchão, A, quem é que tira o seu mel, A, te deixa molinha no chão, uou, acabou sua dor. Segura aí, negão. Alanzinho, simplesmente romântico. Paulo João Belo Jorginho. O Titinho tá aqui com a gente, a Suelen. Comitiva, Mega Show, Mega Rosa da Saudade. Os curtindo o Pop Saudade aqui. Sejam bem-vindos. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. E a dancinha? Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Assim vai ser mais fácil de entender.

Meu irmão, quando tem ex na jogada, é mais ou menos assim, um mal entendido, olha só. Aí a ex foi perguntar pro cara se ele ainda tá com a atual. Mega Pop Show. Mega Pop Show. Olha só que ele respondeu, olha aí. Compreendeu errado tudo que eu falei e saio porta fora sem me olhar. E aí, ex? Aquela outra pessoa não tem nada a ver. Ela veio somente perguntar o quê? Se ainda estou com você, se eu ainda amo você, se com você eu sou feliz. Claro que eu respondi que ainda estou com você, que eu ainda amo você, com você eu sou feliz. Claro que eu respondi que sim. Ai, DJ Beto, você é tudo que eu sonhei. Quando te vejo, desperto um desejo, preciso urgentemente te falar. Aí, Marcelo, que eu bora pra cima. Boa recuperação aí pra nossa amiga Chema, hein? Escola-feira de Invertar lá, doando sangue, o tiro da humildade. Quero me sentir a mulher mais feliz. Me disseram que o Pretinho tem medo de agulha. Né? Me leva ao paraíso, és o que eu sempre quis. Sou capaz de enlouquecer. Quando não vejo você, não suporto a tua ausência. Vou correr. Da época, DJ Dalto, DJ Beto. DJ Beto, eu sou tua. É meu sonho viver ao lado seu. DJ Beto, no Vascão. Quando você toca, toca bem fundo no meu Cajal Viajante, Cajal Raiz, aí sempre juntos. Obrigado. Também as nossas fanáticas hoje ser representadas aí pra Rayane, a nossa grande Cachada Carmen. Obrigado, Wilson Marinho, equipe Desconto da Saudade, meu irmão. Alô, Thaís, cadê? E a sua pet é representada pela Dani Cabral. achou. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. E aí, meu irmão? Olha o Salsicha, tá com a gente lá no Goiás. Salsicha! Salsicha! Eu me cantei pelas Marias do Pop. Pelas Marias do Pop. Para a família Sabotagem aqui também com a gente, obrigado. Eu me cantei pelas Marias do Pop. É, pai, a emoção da flor da pele. É, pai, toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. Jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você. Olha aí, Mega! Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. De quem é de eu, sou e de El, o som vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. Sou e de Elson vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe negro vai tocar. É mais a emoção, a flor. Jesus Cobra, o abraço e o Guedes está com a gente, obrigado. Só pra esquentar. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outra. E você? Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Marcelo Guilho da Papelada e Calçados. Os calçados respeitados de vigia. É com o Guilho, meu irmão. Fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver. Bora, Julolo. O homem da missa. Olha aí. Não vem esse papo sentimental. O som é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver. Amor para sempre. e olha pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. A máquina do tempo. Pop! Pop! Saudade! Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu. Bora aqui, Bibega Shopping da Carroça da Saudade. Eita. Só aqui com a gente, obrigado. A super máquina do tempo. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo. Alô, Fabila. Só você pra acender uma luz na casa do céu agora. Tá tudo escuro. Lembrando que aqui é Boquinho. Cerveja, um real. Deixa de... 99 centavos, ingresso, 10 reais a festa do ouro. Tudo isso hoje no Calabazu. Pop Saudade. Meu amor, venha pra cá. Deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Agora os fanáticos e as fanáticas, né? Me passaram a visão aqui, olha. E o Submarino Michel. A Thaís também faz parte da chorada. A família só vem aumentando cada dia. Obrigado, olha. Obrigado pelo incentivo, tá, gente? Essa menina que... Pra fechar a sequência, não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S, levante a mão e faz o S ao som da Águia de Fogo. Faz o S com o Super Pop. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. DJ Paulinho Boy. Faz o S. Pretinho já se preparando, covarde, vai tocar mais quatro músicas. E o Pretinho assume até 5 da manhã. E Pop, o Arrasta Fogo, DJ Ellison e Juninho Pop. Até 7. Metralha.